não seguimos a verdade. São João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 13/10/2009. Ata número 40. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 40ª sessão plenária ao 13º dia do mês de outubro de 2009, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga, com a presença dos seguintes vereadores: João Adival Aramone, presidente; Agnaldo Vujansky de Jesus; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Lóvico; Edilson Stipe; Adelir Cartano Maldaner; Ângelo Américo Branco Chemin e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Ausente o vereador Edilson Vaz, vice-presidente. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou ao expediente de mesa. Ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade de votos, indicações. Número 35/2009 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Número 36/2009 do vereador Edilson Vaz. Requerimentos. Número 291, 292, 293/2009 do vereador Edson Stipe. Número 294/2009 do vereador Antônio Adir de Lara. Número 295/2009 do vereador Adelir Castanho Maltaner. O senhor presidente deferiu o requerimento, encaminhou os projetos de leis para as comissões, os devidos pareceres, anunciou o expediente plenário. Livre a palavra usou o vereador Agnaldo Vujansky de Jesus. Comentou sobre o projeto do Código Tributário que tramita nesta casa e da polêmica que está sendo gerada pelo aumento do IPTU e de que os meios de comunicação estão divulgando de forma sem conhecimento algum do projeto, que da data de hoje os vereadores Fabrício, Edilson Stipe, Edilson Aguinaldo e João Edival estiveram reunidos com o prefeito para analisar o projeto e na sexta-feira serão iniciados os estudos do código. Solicitou à presidência da Câmara que seja feita uma audiência pública para que a população opine sobre esse projeto, que é de exclusividade do Poder Executivo, lembrando que a Câmara não tem poder para apresentar emendas, somente apresentar sugestões aos executivos, que pode aceitar ou não. Aparteado pelo vereador Adelir, questionando que de nada adianta fazer uma audiência pública se não pode ser alterado. Continuando, o orador disse que a audiência pública é para fornecer ideias de melhoria do projeto, que será enviado esta oficialmente e cabe ao executivo aceitar ou não. Teceu comentários como os cálculos são realizados, pois não está havendo alteração de índice e sim a tabela venal dos imóveis. O projeto de isenção de imposto nas instituições de ensino, aparteado pelo vereador Edson Stipe, que comparou a cobrança do IPTU com o IPVA. O orador voltou a falar da cobrança do IPTU para terrenos vagos, será gratativa até 15%. Adelir Castillo Maldani comentou que esta casa é o local dos debates. Alguns defendem o executivo, outros oposição, e se declarou oposição com responsabilidade e senso crítico. Para melhorar o município, frisou que o vereador Aguinaldo é líder do governo e algumas vezes tem que defender projetos que a população é contra, que somente o prefeito pode alterar o projeto. Os vereadores e a população podem dar sugestões. E com o aumento da tabela do valor venal, aumentará o valor do IPTU. Teceu o comentário dos requerimentos enviados ao executivo, finalizou solicitando o envio de ofício de pesar à família do senhor Antônio Kluper, Ângelo Américo Branco Chemin. Após cumprimentar os presentes, explicou o motivo do atraso e comentou o projeto do Código Tributário. Parabenizou a nomeação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e a dragagem realizada no centro da cidade. Comentou a sua indicação para processão virtual dos funcionários do Executivo. Teceu comentários sobre a emenda que altera o número de vereadores, Fabrício Duarte Lopes, após cumprimentar os presentes, parabenizou a equipe que está realizando a dragagem no rio Ernesto Ipitanga. O secretário Rodrigo Ribeiro, pelo trabalho realizado em sua secretaria, que coloca Ipitanga em evidências na imprensa como cidade empreendedora. E o senhor José Vieres, pela festa do Parque São Basílio. Ao encerrar, disse que há 6 meses comentou que o Ipitanga Futsal estaria na Taça Bronze do Paraná e hoje está entre os 4 melhores do Paraná. O presidente deferiu os requerimentos verbais dos senhores vereadores e, como ninguém mais fazendo uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 36/2009, autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar isenção de tributos municipais e instituições de ensino privado e até outras providências. Aprovado pela unidade de votos, em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 49/2009, declara o Jornal Tribuna do Interior como órgão oficial de divulgação do município de Ipitanga. Aprovado por unanimidade de votos, em primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 3/2009, altera o artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, aprovada pela maioria dos votos e pedido de vistas pelo vereador Aguinaldo Nada, constando, passou-se para o expediente das explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Anja Américo Branco Chemin, Edilson Stipe, Antônia Dier de Lara, Adelir Castilho Maldani, Agnaldo Vujanski de Jesus, Fabrício Duarte Lombo, que discutiram assuntos debatidos na sessão nada mais. Havendo o senhor presidente, encerrou a sessão às 20h10, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, convocando outra sessão para o dia e hora regimental. Passo da liberdade em 13 de outubro de 2009. João Dival Aramone, presidente, e Dirceu Gutinho Bassano, segundo secretário. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 53/2009. Altera a Lei Municipal número 1290/2006, de 6 de março de 2006 e das outras previdências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Requerimento número 296/2009 do vereador Adelir Castilho Maldani Carijó, requerendo o envio ao ofício executivo municipal solicitando, a pedido do senhor Brandino de Lara, o patrulhamento da entrada de sua propriedade e demais estradas da localidade do Rio Quieto, próximo à igreja. Número 296/2009 do vereador Adelir Castilho, vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio do ofício executivo municipal solicitando construção de um bueiro na localidade de Limeira, na propriedade do senhor Stefano Procopiuque, tal pedido de extrema urgência devido à necessidade de fazer o plantio para a próxima safra. Número 298 do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio ao ofício executivo municipal, solicitando cascalhamento e patrulhamento na localidade de Campina dos Freitas, que liga a propriedade do senhor Stefano e família, bem como a revisão dos bueiros existentes. Número 299 do vereador João Dival Aramone, requerendo o envio ao ofício executivo municipal, a recuperação urgentemente do calçamento que abaixou na rua José Chavarém, em frente à casa número 120, próximo à igreja da Pitanguinha. Número 300 do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio ao ofício executivo municipal, patrulhamento e cascalhamento na localidade de Limeira, próximo ao aeroporto, na propriedade do senhor Abaldino Fiel da Silva. Número 302/2009 do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio ao ofício executivo municipal, solicitando para que seja ouvido a comunidade quanto à melhor localização do poço artesiano na localidade de Limeira e Quarteirão Aparecida. Correspondências recebidas da Câmara dos Deputados, informação dos recursos do Orçamento da União pagos no município de Ipitanga, Paraná, de janeiro a agosto de 2009. Do Ministério da Educação, comunicado CM 1184-97-2009, informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução de programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, transferência Estado, municípios, PBA, no valor de R$ 11.250. Do Hospital São Vicente de Paulo, ofício número 067-2009, encaminhando relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, relativo ao mês de setembro de 2009. Do Ministério da Saúde, comunicando, informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de Risco de VS, Produtos e Serviços 09-2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 396,97. Do Ministério da Saúde, comunicando informação e liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Piso Estratégico Gerenciamento de Risco de VS, Produtos e Serviços 09-2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 130.088. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Saúde da Família 09-2009, Município UFPR, no valor de R$ 51.200. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento Agentes Comunitários de Saúde, ACS 09-2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 54.684. Do Ministério da Saúde, financeiro para o município através do Programa Pagamento de Compensação de Especificados Regionais,